Salvador 25, chame o controle Salvador 120, decimal 8, com voo. 9128208, obrigado, Ivone. Por 9128, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 350. Por 9128, via saída Puca, nível 350. Dando Olimpo 02. Olimpo 02, informe para voar à frente, Papá, um Bravo, November 2, Papá, corrigindo, decolando da Pistona 7, pouso autorizado, Pistona 0, vento 190 graus, 12 nós. Visual contrato, está autorizado, pouso, Olimpo 02. Romeu Oscar, decolado aos 26, chama o controle Salvador em 120, décimo 8, bom voo. 1208, pula lá. Vamos para todo pula lá. Boa tarde, Kilo Romeu Oscar. Mantenha o corredor a chama, meu pé está para a parada barra. Para a parada barra, pula lá. Já 3804, deixa para 2000 pés o ajuste 1097 para a posição Duna. Deixa 2000 pés direto para a posição Duna com 1017, já 3804. .04, confirme velocidade indicada. 250, e a máxima abaixo do Master Sena. Pente. Voo 1230, reduza para 230 mais. 230, nós. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1230, desça para 3000 pés, foi a posição do mal ajuste no 017. Olimpo 02 Ciente, frequência livre estacional. Boa tarde. O 91128, chame-se para Recife, na frequência 12545, terra 126, decimal 85. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4485, informação Romeu transfere. Azul 4485, aciona identificação, voicap para interceptar a chegada do OMED 1, dispara nível 050, o ajuste 10107. Identificou, já estamos pro EDITAP, BOMED 1, desce o 050 com 1017, 4485. O 3804 está autorizado e alerta que saiu da pista no zero, rapaz, estabilizada. Controle estabilizado, 3804. O 3804 informa o tráfego 2 horas e 5 milhas rumo Whisky, Bravo 92, papá, mas é 1 mil, pai. Sim, está 3804, 9. Silva Romeu Watson, informa o tráfego 11 horas 3 milhas, passava a 3 mil pés, indecisa para 2 mil pés, alfa 320, chegada do médio 1 no Pará, na pista 1-0. Passou para o Rural, Cula Romeu. Silva Romeu Watson, quando você estimado para o pouso? Tudo zero. Copiado 1-5-5-0. Romeu, como um ataque de conhecimento no setor, tem que frequentar de volta com a continuação. Olá. O ajuste no 07, resposta estabilizada. 172.000, repórter estabilizado, voo 2205. Azul 4485, deita com razão máxima 2109. Segue como número 4 na aproximação, número 3 é um transporte de frente. Ciente, então desce com 2109, número 4485, iniciando redução. Localizando 1, visual com a pista, 3804. 3804, torre 118, decimal 95. 3845, uma boa tarde. Boa tarde, Arthur, 1 para 1.500 pés. 2 César, reporte visual com campo. César para 1.500 pés, é com o Zulu reporta visual com campo. Boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3804, estabilizado ILS 6190. Tran 3804, pouso autorizado, pista no zero, vento no 90 graus, ano 5 nós. Lindo pouso, pista no zero, tá 3804. Torre Salvador, 502, um trânsito, boa tarde, ponto certo. 5021, não mantenha ponto de espera. O 4485 desce para 4000, pede cancelada a restrição de altitude da chegada Bom Med 1. Não. Não. 4485, qual foi o controle? 4000, cancelada a restrição da Bom Med 1, permanece com 2-1-0 de speed. Tente o ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7. A nave na escura do controle de Salvador informa que Salvador opera visual com chuva leve sobre o campo. Gente, 4485. Do 5021, não autorizado alinhar e manter, pista no zero. Ali manter o no zero, 5021. O capitão Vasco Zulu 90, controle. A escuta, senhor. O capitão Vasco Zulu 90, qual foi o visual no setor? Confirme-se tem referência, confirme-se visual com o campo e tem condição de ir para a curva da pista no 7. Afirmativo, senhor, está totalmente visual aqui no setor. Gente, o Papa Tango usou uma venda prossiga para a curva final da pista no 7, reposta para o visual. Vai reportar visual para o campo, Romero. Controle 396, atinge bateu 50, atende na Romeu. Sou 1396, aciona de identificação, desta via chegada Bom Med 1 para o nível 050, com ajuste no 097. Via para 5017. Habilitado, Uno 230. Uno 230, torre, 118 decimal 95. 1895. Voo 1230, continue a aproximação, confirme, já visual? Já visual, 230. 1230, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. 230. Tá visual já? Visual, 230. É, está autorizado a IADS que sai da pista no 0. Ajuste caminhonete no 097, sai como número 2 na aproximação. Ciente, como número 2, S2000 no 097 ou 4485. Feito azul, 5021, obrigado. Eco Zulu 90, chame a torre na frequência 118.95. 2595 Torre, boa tarde, Eco Zulu 90. Zulu 90, bom dia, última trono 0 no 7. Vai prosseguir para 10 ou para 17? Ajuste 1017, vai para 17, Eco Zulu 90. Bom, escuta final, Eco Zulu 90. Tá na curva, na lomba. Celestato 3 à direita, Fox Solon 21, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Está próximo da porta esfera da 10, 047 no 5. 7 no 5, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 9, 0 graus com 14 nós. Alinha e decola, pistão no 0, 47, 15 da torre. Desça a via para 2.000 pés, autorizado IADS XU da pista 10, o ajuste no 097 segue com o número 3 na aproximação. Via 1017 para 2.000, voo no 396. É 190 graus com 14 nós, 14 nós. Ele voa no November. Iniciando decolagem, pista 047, 15 da tarde. Beleza. Decolos 45, controle 120, decima 8, então mover, bom dia. 208, bom dia, até a próxima. Zulu November, solo 46, direita está livre, já para passar o 45, livre frequência, bom dia, Zulu November. 205. 4725, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para nível 360. Arbo 1, 360, 4725. Azul 4485, estabilizado no ILS. Azul 4485, chame a torre na frequência 118.95, bom pouso. 1895, 4485. Torre Salvador, bom dia, o azul 4485, final no 0, baixo travado. 4485, altímetro no 0, no 7, na visão para o campo. Afirmo. 4485, pouso autorizado, não no 0, vento 190 graus com 15 nós, 15 nós. Ciente, livre pouso no 0, 4485. Azul 5021, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. É, Recife 1283 5251, Azul 5021, boa. Ô, 1396, chame a torre na frequência 118.95, bom pouso. Obrigado, bom dia. Boa, Gol na 396, estabilizado. Boa, Gol na 396, você na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 6. Guardando, 616. Azul 4485, no solo 50, 219 ao livrar, tenha um bom dia. 219, muito bom. Está pousando lá na vida 1722, fora. No 396, pouso autorizado, não no 0, vento 190 graus com 15 nós, 15 nós. Tenente, gol no 396, vai iniciar a aproximação perdida, estabilizou. Tenente, gol no 396, mantenha a proa, suba para 2.000 pés, chama o controle no 20, decimal 8. 208, gol no 396. Gol na 396, iniciou a aproximação perdida, mantendo 2.000. Gol na 396, curve a esquerda, proa 360. Limite será 1.0 milhões da proa. É, confirme só a proa pro gol no 396? 360. 360 de proa. Tá mantendo 2.000, né, o gol na 396? Ah, sim, vamos manter a 2.000, pai. Gol no 396. Entendi. 7.5, chama Centro Recife na frequência 1.26, decimal 0, alterna 1.35, decimal 3. Recife 1.260, 1.353, 4.7.5, pode ir. Toma 396, curva esquerda para 300, o limite será radial 310 de Salvador. 300, limitado pela 300 de Salvador. Uno 396, esquerda pro 270. 270 de proa, gol Uno 396. O limite será radial 300 de Salvador. 300 de Salvador. Uma, dois, três, uma, 396, esquerda para 250. Esquerda 250, com 396 na gol. no 396, limite é radial 280, Salvador. 280. Curva esquerda já, o 396, se possível. Você pode continuar com a aproximação, vou no 396, curva na esquerda, pra 1970. Vou no 396 para... Você toca o seu localizador, curva esquerda para 1960, reposte estabilizado. Reportar, obrigado. Sem referência com solo, gol no 396. Sim, sim, positivo, 1700. Parava 1710, gol no 396. Obrigado. A linha E decola na pista 10, gol no 454. Obrigado aí, boa tarde. 396 da rua estabilizado. 396 continua aproximação, guardando pista livre. O altímetro permanece no 0,6, chuva leve sobre o campo. Oi, senhor. Só confirmar, está livre o pouso? Não, negativo. Aguarde a autorização de pouso. Guarda. Autorizado, pistão 10, vento 190 graus com 162, 16 nós. Livre pouso, gol no 396. No 454, decola 00, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 10, decimal 8, boa tarde, gol no 454. Contato radar de decolagem, UPA via saída Arbona para nível 360. Arbona para 360, 194, 54. Uno 454, está autorizado a posição elétrica. Direto eleva, Uno 454, grato. E Salvador, boa tarde, 4167 azul, ponto de espera da 10. 167 está visual com bug curto final no 0. Ah, firmo. Inclusive caravejando bonito. 4167, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Aí eu mantenho após o 37, então, 4167. 96, no Solo 02, à direita, Fox Solo 21, decimal 9, bom dia. 219, bom dia, bom voo. Obrigado, amigo. Patrão 167, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 190 graus, com 15 nós. Meio decolagem, patrão 167. Level 1, Caio. Sextura de Jesus, contact Salvador Approach, frequency 1, to 0, decimal 8. 1-0-8, Oceana 6-3-2-0. Approach Oceana 6-3-2-0, with Romeo information, passing, Reaching by level 150 for this is fly direct to the position of 10,000 feet, in H1016. Direct to the Patrono 67, decolo 04, controle 120, decolo 8, então bom voo, boa tarde. 208, amigo, boa tarde. Contato radar da decolagem, após 2000 pés, superioridade direto Leda, supera nível 320. Após 2000, Leda 320. Se puder coordenar alguma proa mais adiante, a gente agradece, senhor. Pronto, 3366, pode estar no zero, completamente pronto. 3366. Corre, Salvador, bom dia, voo 867, ponto esperador no zero. Mó 3, 5, décimo 3. No zero, voo 867. Extra 5, vaso em frequência, estou 1-2-6. 1-2-6-0, alterna 1-3-5, décimo 3. 2-6-0-3-5-3, muito obrigado, uma boa tarde. A rolagem do R2 da Tampa, pode autorizar a alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantendo zero, bom 867. Salvador, muito boa tarde, China 6226. Oxana 6226, voe Duna, deixa para 4000 pés, ajuste 1016. Duna 4000 no 016, 6226. Bahia, decolo 07, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, tem um bom dia. Salvador, bom dia, boa tarde, eu tô 3366. 3366. Só tá rodando a colagem do Bavia sair da MOMO para nível 370. Sair da MOMO, 370. Controle 4167. Azul 4167, prossiga. Poderíamos voar na proa de Motiva? Motiva. Mantenha a proa de lei da Azul 4167. Ok, guardando Motiva na proa de lei. 4.67. ONU 867, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 19, 0 graus, com ONU 5 nós. Autorizado a decolagem, da ONU 0, ONU 867. Qual é o tecido a sair da San 3366? Eu montei o PC, eu ia pro professor que ia entregar a máxima razão de 3 mil pés, até livrar qualquer tráfego. Autorizado o valor de São Cogbo, San 3366. Cogbo, obrigado, San. Azul 4167, autorizado o valor de São Mótima. Mótima, 4167, obrigado. Nível 255, acione identificação. Decide autorizar até nível 230, ajuste no 016. 630 com L16, aqui é o ajuste e identificação. 255. Nível 255, decida autorizar até nível 050, ajuste no 016. Informa o tráfego 2 horas e 16 milhas rumo sudoeste. Passa nível 220 e decida para... Mantendo nível 220, é com 120. Entre o 125. Controle Gol 867. Rumo 867, contato radar na decolagem sul para via saída Água. Rumo para nível 360. 36, pode voar Água, Elefa? Mantenha a tecida saída, Gol 1867. Mantendo. Salvador Approach, passando ali com a Hotel Hotel, Air Nebulay, Good Captain. Como que Salvador Approach? Papatango Lima Hotel Hotel, Ready Person. Papatango Lima Hotel Hotel, Sandpot Level 060, Kinate 1016. Flight level 060, 28116, Lima, Hotel, Hotel. Oceanet 620, via de ILS X-ray 1010, report established. Clear ILS X-ray 10, Oceanet 620, report established. Azul 4167, chama Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 251, não é isso? Afirmo, azul 4167. Gente, obrigado, seu avô. Controle Salvador, fracassar 7.6. Transfere no 65 para o 320. Sem identificação, deixa ver a chegada com médio para nível 050. O ajuste no 096. 050, 2016, o Tracajá 76. Gol 1255, desce para 4000 pés. O ajuste 906. 4000 pés, 255. Salvador, uma boa tarde. Chega a 1141, informação. Serra, cruza 270 para os dois espaciados. Fechando 6141, no acerto de identificação, dessa vez chegada bom para nível 200. O ajuste 1-0-1-6. Está livre da restrição de bom para o 255? 9255, cancelar as restrições de altitude chegada bom. Qual foi a velocidade indicada? Está com 260 devido um pouquinho de turbulência. E tem condição de manter 260 com o 9255? Vai manter. Bom, 9255, o seu tempo pode ser de manter 260, não é? Vai manter até 10.000 pés e 260. Levou 867. Ou 1867, prossiga. Possibilidade, vai, né, para agora? 1867, vou à posição, Alep. Obrigado. 6320, contact Salvador Final Boat. 119.8. Salvador Approach 119.8, Oceana 6320. Oceana 6226, chama o sinal Salvador 119.8. 19826, boa. Over doing intersection. Attempt to the final approach for ILS X-ray 10. Oceana 6320, complete the final ILS contact tower 118.95, have an excellent. 118.95, Oceana 6320, have a nice day. Salvador, muito boa tarde, Oceana 6226. É 2.2000, autorizado a final do ILS X-ray, desça para 2.000 pés, 2.0 no meio, informe estabilizado. Autorizado, potência estabilizada, 6226. Good afternoon. Oceana 6320 on ILS X-ray, runway 10. Afternoon, Oceana 6320, altimeter 1016, confirm if you do have inside the runway. Affirmative, sir, runway inside, altimeter setting 1016. Oceana 6320, clear to land, runway 10. The wind is 190 degrees with 16 knots. Zero. O limite será radial 300 de Salvador. Direita 230, limite 300 de Salvador. Oceané 6141 reduza para 250 nós, descida autorizado para nível 1970. Reduz 250 nós, desce para o 1970, Oceané 6141. CIS-366, chame C3C, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 3337. 867, chame C3C, 1260, alterna 135.3. 260, Fernando. 135.3. Vai chamar recebendo 260, alternando 135.3, o gol 867, pô. Papatango, Lima, Lima, Hotel, Tetsky. Eleva na costa, 6 mile south west bound. That's spot level 160, descent 4,000 feet, level 738. Charger, Central Lima, Hotel, Hotel. Voa, Duna. 255, está autorizado a voar a posição, Duna. 255. Salvador Approach, Track, Side, Lima, Rota, Rota. Roger, Papa Tango Lima, Hotel, Hotel. É o Chanel 6141, retorna para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite a radial 280 Salvador, descida autorizado para o nível 150. Olha, o Chanel, curva à direita, proa 230, limite radial 280 Salvador, descida reautorizada até o nível 150. Direita 230, 280 Salvador, desce para o 150, chamei a 145. Salvador 255. 1255, prossiga. Estou informado, forte TRM de fundo aí, ok? Sua frequência. Sexy. Tower Oceania 6320, we'll leave Bucket runway and Golf taxiway, okay? Roger, Oceania 6320 via taxiway Golf, call 121.9 at ground control, have a nice day. 121.9 or Oceania 6320, have a nice day. Chanel 141, descida autorizada para nível 130. 130 autorizado, Chanel 141. Altímetro no zero, no meia, o vento 1 no 8, 0 graus, com 1 no 5 nós, 15 nós, pouso autorizado, pista no zero. Esse pouso, Chanel 226 no zero. Chame controle sinal Salvador na frequência 119.8. 98255. Tracajá 76, chame sinal Salvador na frequência 119.8. 119.8, sinal Tracajá 76. Boa tarde, salvando direto Duna, cruzando 095. Plano 255, deixa para 2.000 pés, o ajuste 9.06, confirme a sua indicada? Ah, com 2.409. Você consegue manter 2.409? Nós estamos muito fundo aqui agora, a 1.000 pés abaixo, eu ia vir para... Ah, tem que continuar nesse 2.430, 2.430. Plano 255, mantém a indicada, é o número 1 na aproximação, só para a redução. Bora. Controle Salvador, Tracajá 76, transferência. Já 76, curva à direita na proa 220, seu limite é o localizador, seu número 3 na aproximação, vai seguir um transporte de enfermo que está na sua retaguarda. Direita 220, limite ao loco. 30, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Até o 050, Tracajá 76. mantendo 050. Salvador Final Approach, 119.8. Good afternoon. Good afternoon, Papa Lima Hotel, Hotel, descend to 4000 feet, 281016. Descend to 4000 feet, 281016, Lima Hotel, Hotel, enabling. Autorizado a decolar, pista 10, vento no 90 graus com 15 nós. Descendo da 10, Salvador, boa tarde, Xanema 3, 15, Tomação Serra. Xanema 3, 15, acione identificação desse avião chegada a MAN até nível 080, informe seu número 5 na aproximação. A MAN 080, 5. O Lima Hotel Hotel, é o número 2 na aproximação. Acompanhando o Lima Hotel Hotel, Red number 2 for approach, reduce your speed to 220 knots, descend to 3000 feet, 21016. Number 2 to landing, descend to 3000 feet, 21016, Lima Hotel Hotel. 1230, contato com radar decolagem, após 2000 feet, autoridade direto já. 2000 Jambo, Gol 1230. Papatango Lima, Hotel Hotel, reduce your speed to 220 knots, descend to 3000 feet. Reduce it to 200 knots, descend to 3000 feet, Lima Hotel Hotel. O 1255 está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Informe estabilizado, 255. Já 76, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, aguarde o final para o localizador. Autorizado 4 mil,